Controle, boa noite. O Sam 3897 na Tael. Sam 3897, boa noite. Contato radar, voa 340, direto Leda. Direto Leda no 340, 3897. Saque, Sam 3897. Chegou a ONU 273-161 a bordo, 3:19 de autonomia, até na cabina. Chegue Alfa, considera 2-18-9-5, altimo que não leva no 5, bom dia, boa noite, 273. Alfa, considera 2-18-9-5, boa noite, 273. 76 dias de viagem, sendo operação do Bang da Companhia, prossegue portão 03. Quatro, autorizada final ILS. 8-4-7, final ILS, seu contrato, depois paralisado. Para o taxa da 3197 com 172, está terminando Guarulhos, 4 horas e 18. Trip 5298, reduz a 2109, número 2. Reduz a 210, mais Trip 5298. Altimetro no 05, bom dia, boa noite, 3197. Taxa da Alfa, só espera 18. 5, ajuda nós a facilitar a não recuperação. Sim, importante. Necessário 2109. Mas trip 529 completa a redução 709, desce 2000 pés, sem legal no 095. 170 mais 2000 pés no 095, trip 529. Chame Recife 251. Ok, 251, 3897. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, isso, Bravo Isso, né? Isso, Bravo Isso, boa noite, contato radar, subam 430, direto Ledo. 430, direto Ledo, isso, Bravo Isso. Controle Salvador, muito boa noite, MJET 6728, da Tango. MJET 6728, boa noite, acione identificação, autorizado a chegar na margem, desce 2000 pés, sem legal no 095. 2000 pés, pode voar direto Duna? Autorizado para de Duna. Autorizado para de Duna, MJET 6728. Batimos o que? Legal no 0 no 5. Com 884 completa final, torre 1-9-8-9-5. É, tá estável agora, e 1845, obrigado. 1-9-8-9-5. 1895 então, obrigado. Trip 528 está livre, LS. Livre, LS, trip 528. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, chame Recife, 12, correção 1-3-3-2-5. Recife 3325, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Completa final, torre 3662, boa noite. Informação é Tango. 3662, boa noite. Acione identificação autorizada a chegada na área. Desce 3000 pés, sem legal no 096. 3000, possibilidade de voar direto e TAP. Autorizado para de Duna. Duna, 3662. Webjet 6728, quem legal no 096. Saliva LS, reporte estabilizado. Rona 096, Livre LS, FF672. Alô, Salvador, muito boa noite. Gol 1-8-8-4, Livro. Juliette com 9, 1-8-8-4. Gol 273, chame Recife 1-3-3-2-5. Recife 3325, boa noite, Gol 273. Boa noite. Salvador, doutor 3197. 3197, boa noite, contato radar, subo 320, direto do Lida. 320, mando Lida, doutor 3197. Referência de 2000, tá 3662? 3662, livre 2000 pés, livre ILS. Livre 2000 ILS, chamará estabilizado 3662. Completa, final, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5-6-7-2-8. Estabilizado, 3662. 3662, Duna completa, torre nano 895. 895, até daqui a pouco. Salvador Azul 4070, gente da informação Tango, cruzando 190 para 150. Azul 4070, sendo identificação autorizada e chegada a Mari, desce para o nível 050, ajuste no 0 no meio. Chegada a Mari 050, no 0 no meio, ajuste Azul 4070. Boa noite. Boa. Tá 3858, a série identificação, chegada Mari, desce para o nível 060, ajuste no 0 no meio. 060 no 0 no meio, o ajuste está um ajuste de velocidade? A critério, por enquanto. Alfa Juliette 08, 3662.